Rádio PG. Aventuras radiofónicas. Ora, muito bem-vindos ao tão esperado regresso do Rádio PG aqui nesta grelha de verão com uma nova equipa, um reboot do programa de aventuras fantásticas na rádio onde jogamos RPGs de pen and paper com dados em estúdio. Quem está aqui que vocês já conhecem? Ora bem, temos duas pessoas que foram colaboradores de longa data do Rádio PG, temos uma pessoa que já participou no Rádio PG e temos uma presença totalmente nova. Quem está aqui que vocês vão ter saudades? Aliás, quem não está aqui que vocês vão ter saudades? Nuno Galhardo abandonou-nos, já não está entre nós, seguiu para planícies mais verdejantes. Não faleceu, mas já não está, não tem possibilidade de estar connosco no programa. No entanto, prometemos que vamos tentar trazê-lo para uma special attraction, um convidado especial numa futura aventura. Quem está aqui agora? O nosso novo DM é Alexandre Silva. Eu não tenho certeza sequer, porque quer dizer, o Nuno foi para um lugar melhor, foi o que eu fiquei a perceber desta conversa, não sei se... Na verdade eu e ele acabámos e não. Não foi isso que aconteceu. Temos também Ana Tagami. É verdade, eu estou aqui. Uma veterana do Rádio PG, tanto ela como o Alexandre. O Alexandre se jogou connosco na primeira season e na segunda season, que se não me engano a tua primeira aventura foi Dogs, certo? Foi. Que foi também coincidentemente a da Ana Tagami. Vocês participaram pela primeira vez juntos no Rádio PG. Isto na primeira season de Rádio PG, em 1973. Depois temos também uma pessoa que participou pela primeira vez no Rádio PG, no Zombie Apocalypse, João André Oliveira. Toda a gente gostou da tua participação. Na altura foi com José Santiago e com Nuno Galhardo e Ana Tagami também. E por isso estás aqui de volta. Somos dois resistentes. Os outros dois partiram para um lugar melhor. Sim, não é? É verdade. Ambos os dois, um abraço esquecido a esses meninos. Esperemos que ainda estejam vivos e felizes. Sim, estarão. O nosso Benjamin de Rádio PG é nada mais, nada menos do que uma pessoa que vocês já conhecem de planícies verdejantes com esferas aos pontapés. É ele, João Rodrigues. Ora bem, planícies verdejantes, estás a falar da margem sul do Rio Mondego, portanto... É verdade. Eu estava literalmente a falar do campo da FAPEL Cidade de Coimbra. Epá, é verdade. Era bola, pá. Era a bola. Pronto. Mas olha, se eu for para um sítio melhor, ao menos que tenha pipocas ou assim, ok? Garantes-me isso? Sim, okay, consigo. Muito obrigado. Muito podemos obrigado. Pôr pipocas no teu caixa. Eu acho que nós agora todos queremos ir para um sítio melhor. O que é que nós estamos aqui a fazer? Epá, eu pessoalmente gosto de aqui estar e já tinha imensas saudades de estar aqui neste estúdio a gravar o Rádio PG e ouvir a intro do Rádio PG que é tão mas isso, boa. Mas isso agora não interessa nada, porque como a Tagami está a dizer, nós agora vamos para um sítio melhor. É verdade. Coisas que os nossos ouvintes têm que saber. Vamos começar uma nova aventura. O sistema que vamos jogar é Dungeons and Dragons. Vai ser mestrado por Alexandre Silva, como já disse. Os jogadores são... Eu vou jogar e vou estar aos comandos da mesa. Sou o Ricardo Anderson. Eu já tinha dito o meu nome. Acho que não. Fica agora dito. Uau! Eu sou o Ricardo Anderson, pessoal. E os outros jogadores são João André Oliveira, João Rodrigues e Ana Tagami. Entusiasmo. Sim, sim, penso que eu não, eu fiz uma apresentação muito boa no início. Agora vamos assim. Quem mais coisas tem a saber? Vai ser uma campanha, ou seja, não vamos só jogar 5 episódios e mudar de sistema, vamos jogar D&D exaustivamente. E apesar de antigamente íamos mudando colaboradores de forma muito mais rotativa, agora serão apenas convidados esporádicos que estarão connosco para 1, 2, no máximo 3 episódios e depois seguirão para... Planícies verdejantes. É verdade. E... lugares melhores. Exatamente. E já não estarão entre nós. Vamos só forrar a sala com plástico, que é para ser mais fácil depois não deixar... limpar tudo, não é? Okay. Não é? American Psycho Style, é verdade. E então é isso. Se calhar vamos começar primeiro pelas vossas experiências enquanto jogadores de Rádio PG, depois vamos começar pelo setting em que vamos jogar, através do Alexandre Silva e por onde ele nos quer levar, em que ele nos insiste em chamar, especialmente a mim, Murder Hobo, que é uma maneira de jogar RPGs que consiste em matar pessoas. vocês por tudo e por nada. E pilhar os corpos. E pilhar os corpos. O é que vem dentro do seguimento da conversa do Ricardo de pessoas irem para lugares melhores. É verdade. Eu não sei se isto será só no jogo. E vamos, se calhar, começar por o nosso veterano de serviço, por Alexandre Silva, uma pessoa que joga desde os 3 meses de idade. Mais ou menos, sim, mais ou menos. Não, eu jogo RPGs há mais ou menos 20 anos de mesa, de computador foi um bocadinho mais tarde. Porque não havia computadores quando... Havia, mas eu era mais de RTS. O que é preciso dizer mais? Já participei aqui no Rádio PG numa data de programas. Em todas as seasons que houve até talvez, agora. Talvez, já joguei uma data de sistemas, tanto no Rádio PG como fora. E é a minha primeira vez a mestrar a 5ª edição. Da que tu gostas muito, 5ª edição de Dungeons and Dragons. Não? Dungeons and Dragons, quer dizer, é giro, é engraçado. Não é que eu gosto mais, vá. Estou a gostar. Não, não é que eu gosto mais, acho que está uma edição muito boa para novos jogadores e também é por isso é que eu preferi mestrar nesta edição. É mais simples, é menos preencher os impostos, como eu gosto de chamar, a fazer personagens e estar ali a subir o nível das personagens, ou seja, é muito mais intuitivo a maneira de jogar. Eu depois não gosto, mas isso tem a ver com algumas das mecânicas do jogo que estão demasiado simplificadas, mas... Precisamente sendo um jogador experiente, já assististe a um Rise and Fall de D&D, não é? Mais ou menos, eu não diria que isto é o Fall de D&D. Não, mas segundo dizem, está a vender muito bem e está a ter uma aceitação muito boa e o que... Não quer dizer que necessariamente seja bom, não é? Mas pessoalmente eu gosto desta edição, mas também é a única edição, aliás, a edição com a qual eu comecei a jogar, não a única que joguei, mas foi a qual eu fui introduzido. E é como tu dizes, eu lembro-me aliás de tu e o Galhardo uma vez falarem que até o Ricardo consegue fazer uma personagem sozinha com esta edição, não é? Uma coisa que não aconteceria com edições antigas, não, a pessoa tinha que estudar exaustivamente os livros e... Com 4ª edição talvez, em 3.5 e daí para trás, mas 3.5 que é a edição que eu gosto mais de Dungeons and Dragons. E que teve depois um seguimento numa coisa paralela que é o Pathfinder, que é da Paizo Publishing, que é eles usam o mesmo sistema com alguns tweaks aqui e ali, mas é muito a mesma coisa. É a edição que eu gosto mais, mas é muito mais complicado e tem muito mais regras, tem muito mais... Clingy, não é? Não sei como é que é de explicar, é assim, tu aqui tens uma tabela para aí com 10, 12 skills, nem tenho bem a certeza quantos é que são. Sim. Estamos a falar em, à vontade, uns 20, 20 e qualquer coisa skills e ainda aos opcionais que tu podias adicionar que não estão na própria ficha. Ou seja, coisas situacionais mesmo, como, sei lá, profession, cook ou coisas do género. Isso é fantástico. Estou-me a lembrar disso porque a aventura que nós vamos jogar é uma adaptação de uma aventura 3.5 e eu lembrei-me disso porque há um dos personagens que tem esse skill que não vem na folha de personagem, portanto é muito mais complicado e funcionava de maneira diferente. Esta não, é mais streamlined, é mais, a matemática está mais apertada porque isto, afinal de contas, é um jogo e tem variáveis estatísticas que são exploradas no playtest exaustivamente. E aqui eles apertaram muito mais a matemática, fizeram com que os personagens, a elaboração de um personagem fosse muito mais rápida, muito mais intuitiva, muito mais fácil do que em 3.5. Perde um bocadinho de realismo, o combate deixa de ser tão tático, mas favorece trazer novos jogadores à mesa. É muito... Roleplaying também, de certa forma, não é? Isso é... Qualquer das edições, o roleplaying está muito adstrito à mesa, ao DM e aos jogadores, à maneira como as interações são feitas. Eu não vou tanto por aí. Vou mesmo na parte mais do realismo ou do feeling da própria sessão, daquilo que os personagens podem ou não fazer, dessas coisas assim, é que varia muito de edição para edição. Muito obrigado, Alexandre. Vamos passar agora para a Natagami e a sua experiência com os RPGs. Ora bem, a minha experiência com os RPGs começou mais ou menos também com o Rádio PG. A minha primeira aventura mais a sério foi o Dogs, que joguei também com o Alexandre. E desde então experimentei várias... É uma das favoritas dos ouvintes. Sim. É. Tenho a tendência para ser muito forte. Não, continua. Isto interessa mais para a frente, mas não posso esquecer de uma coisa, vou ter que apontar ali tudo. Pronto, a minha força desperta sempre interesse, não é? A minha personagem tem a tendência de ser muito forte e, pronto, eu gosto muito de andar assim, a mostrar as minhas proezas. Para além de Dogs, joguei também Lady Blackbird, era uma guarda-costas bastante forte, Jogámos D&D. Tu jogaste quase todas as aventuras. Pronto, eu joguei quase todas as aventuras. A sério? E pronto, foram diferentes, cada uma à sua maneira. Foi giro e é bom estar de volta. É verdade. E podemos pegar aqui numa bridge, que é uma das aventuras que tu jogaste em que eras igualmente muito forte, foi com o João André Oliveira. É verdade. É verdade. Eu tinha uma katana e ele tinha uma machete. Ele tinha uma machete ferrugenta que estava aqui em estúdio e há fotos para comprovar isso. É, João, fala-me de como é que foi a tua primeira experiência e como é que vieste parar aqui a este Rádio PG 2.0. Olha, foi precisamente porque fui parar a Rádio PG 1.0. Porque eu apenas e só joguei RPGs com suas excelências, no caso contigo e com a Ana Tagami, e também na altura com o Nuno Galhardo e o José Santiago, paz à sua alma, de ambos. Mas foi só aqui que tive essa experiência. Na altura matámos também o saudoso Nuno Ávila. É verdade. E fugimos para o Basófias. E depois, há uns tempos, tu lembraste de fazer este reboot. É verdade. E disseste: olha, não gostavas? E eu disse: pronto, olha, pode ser. E então aqui estou eu, pronto para mais uma vez, junto com a Ana Tagami, irmos à frente a matar esses animais todos. É verdade, e é muito engraçado porque os vossos roles em personagens acabam por ser mais ou menos aquilo que estás a descrever. Vão continuar a ser o pessoal que desbrava mato, enquanto há pessoas como eu e o João Rodrigues, cachim, cachim, tchum, que estão lá atrás. Por exemplo, eu como muitas fezes e o João Rodrigues foge, não é? Sim, sim, eu aprecio muitos rabos, de facto. É um bocado por aí. Olá, sou o João Rodrigues. Olá. E não sou alcoólico, mas sou, digo, o que chamam um rookie aqui desta cena, um Benjamin, né? Sim, sim, sim. Tal como o João nesta aventura, o Ricardo veio ter comigo numa atitude de: olha, vou comê-la, e comi. E portanto tu perguntaste se eu queria fazer isto, e eu disse sim, sim senhor. E tem sido realmente engraçado conhecer este mundo do Dungeons and Dragons. Se calhar frustrar um bocado o Alexandre, para mim parece-me bem. E vamos lá ver o que é que isto dá, sinceramente. A gente aqui é para lhe fazer a vida difícil. Não, até hoje, do pouquinho que nós já jogámos, sim, porque isto não vai ser uma estreia absoluta. Que estes personagens eu fiz questão de fazer um. Se vamos chamar isto de episódio 0, nós já tivemos o episódio menos 2 e menos 1. É verdade. Fizemos o trabalho de casa desta vez e foi fantástico. Para não ser tudo assim muito a frio, o João Rodrigues já experimentou jogar, já sabe o que é que o personagem dele é capaz de fazer e não é, e ele não me frustrou nem um bocadinho. Ainda está a tentar encontrar o lugar dele dentro da party, mas já fez coisas fantásticas. Sim, sim, sim, sim, sim. Muito mais do que o Ricardo Andres. É verdade. Já ia-se falar de frustração, não é? Depois ia-vos pedir, aliás, para vocês fazerem um mini resumo desse menos um e menos dois que nós fizemos. Se calhar eu, desculpa interromper-te, eu explicava antes o setting, era sim, melhor. Não. Antes de fazer o resumo, sim, queria que explicasse o setting. Só precisava só mesmo de dizer uma coisa, que era o meu backstory. Não, estou a brincar. A minha parte de RPGs, como é que isto aconteceu? Eu gostava muito de role-playing games, de videojogos e de tabletop, mas nunca, infelizmente, tive com quem jogar até chegar a Coimbra. E o Ricardo correu o mundo e, quando chegou cá, descobriu que havia uma comunidade ativa de jogadores. Entretanto, conheci o Gangue do Loreto, dos quais faz parte Alexandre Silva, Nuno Galhardo e Pedro Fresco. E foi aí que fui introduzido à força no mundo de role-playing games, entre os quais D&D, e depois decidi meio que obrigar ou coagir Nuno Galhardo a fazer o Rádio PG, e long story short, aqui estamos nós 70 anos depois e está a correr tudo bem e lindamente. Sou conhecido por ter uma tendência para a prevoice dentro dos RPGs, mas eu acho que cresci eu acho que cresci com o passar dos anos, e o Alexandre está aqui para desmentir isto que eu acabei de dizer. Sim senhor, há quantos anos é que jogas isto? Desde 2014. 2014, estamos em 2017, sim, passou de uma criança de 2 para uma criança de 5. É verdade. Portanto, já não como os dados e... E já não uso a fralda, é verdade. Crescido. Já pede para ir à casa de banho e tudo. Pronto, e agora sim, se faz favor, Alexandre, mete-nos no setting para depois apresentarmos as personagens. Vou tentar fazer uma melhor, não ser maçador e... Bom, O setting que nós vamos jogar é o setting de Eberron, que difere em larga escala de um setting de fantasia medieval normal. Obviamente que há dragões, elfos, half-elfos, os hobbits, os orcs, todas essas raças e todos os monstros que existem num setting de Dungeons & Dragons clássico existem também em Eberron, com um twist. Este mundo é um mundo mais ou menos industrializado, não por meio de tecnologia, mas pela magia. Existem comboios, existem barcos voadores, existem metrópoles enormes e é um mundo de extremos, porque a magia é uma coisa muito comum. Então o efeito da magia no meio ambiente e as quests por poder de várias fações e magos e etc. criaram cataclismos arcanos que moldaram a superfície do planeta. Inclusivamente levaram a devastação de continentes inteiros e de nações inteiras. Ups. Foi sem querer. Bom, nós vamos jogar numa fase da história deste setting. Pós-guerra. Que é um pós-guerra. Uma guerra que durou 104 anos. Foi a queda de um reino que ocupava a maior parte do continente onde vocês se encontram, que se chama Corvair. A morte do rei levou a uma guerra civil entre os 5 filhos dele, que formaram 5 nações, e essas nações mantiveram-se numa guerra civil durante 104 anos. Vocês lutaram por uma dessas nações, que é Breland, que é a nação onde vocês vão começar esta aventura. A guerra não teve uma facção vitoriosa, acabou com a devastação de uma nação por um cataclismo arcano, que ainda hoje está por explicar. A nação de Cir, que era uma das outras nações, foi completamente devastada no que ficou conhecido como The Day of Mourning, que é quase o dia do luto. Sim. E essa nação está envolvida, ou melhor, o território dessa nação está envolvido neste momento por uma névoa chamada Dead Grey Mist. Quase um miasma, não é? Sim. Que devastou, pelo menos é o que se sabe, é que esse miasma devastou completamente tudo o que estava dentro dessa nação. Dentro desse miasma, dessa névoa, existe então o que é hoje conhecido como a Mornland, que é um sítio em que coisas estranhas acontecem lá dentro. Os feitiços ganham vida e consciência, aberrações são uma coisa perfeitamente corriqueira. É Chernobyl, não é? Mais ou menos isso, sim. Mais ou menos isso. Bom, esse cataclismo levou então à assinatura dos tratados de Thronehold, que foi o armistício, ou seja, o final da guerra, e que moldou o mapa de Corvair como ele é agora. Vocês estão numa cidade que é a maior metrópole de Corvair, que se chama Sharn, é a cidade das torres. As torres de Sharn têm milhares de metros de altura, rasgam as nuvens, e isto só é possível devido à magia e ao campo místico que existe na cidade, na própria cidade, que está diretamente ligado ao plano do ar. É por isso é que as torres não caem e têm milhares de metros de altura. É uma metrópole que fica junto à costa e vocês foram, depois da guerra, onde todos vocês serviram pela nação de Breland, vocês foram relocados para esta cidade, continuam a trabalhar, não para o exército diretamente, mas para uma organização... Uma subsidiária? Uma organização do governo que se chamam os Dark Lanterns, que é quase como é uma organização de espionagem, e vocês já fizeram algumas missões. Não sei agora se querem introduzir os vossos personagens. Eu acho que sim. Quem é que tu sugeres que comece a ser introduzido aqui de personagens? Introduzido? Sim. Eu acho que vamos começar por ti, Ricardo. Ah, é? Eu acho que o teu personagem é a cola que mantém este grupo coeso. É a ranhoca. Ora bem. Porque nos despertas o mesmo sentimento a todos. Exato. Minha personagem chama-se Craig Zoltan Vorthos. Não é um anão. Não tem uma cabra. É um humano, muito por influência de Alexandre Silva, que disse: porra, Ricardo, um anão outra vez, uma cabra outra vez, vá lá, vá, experimentar coisas diferentes. Eu queria jogar de fighter, mas depois pensei um bocadinho, pá, e o Warlock é fantástico. Vamos começar a partir de nível 5. Craig Zoltan Vorthos é um humano. É um, de background, é um sailor, trabalhou na marinha, pertenceu à marinha, e mais coisas fantásticas. Tem um familiar que se chama Rackham, que é um quasit que se consegue transformar em coisas e é fantástico, e também vai servir nesta aventura para participarmos um bocadinho com o Alexandre, quase como um PC. O Rackham acaba por ser uma mistura entre um NPC e um PC que vai ser voiced e semi-comandado pelo Alexandre. O Rackham tem livre-arbítrio, mas semi que tem um contrato comigo, obviamente. Ele não se vai magoar de livre e espontânea vontade, mas trabalha comigo e somos bons amigos. Mais coisas... Não queres falar sobre a maneira como tu adquiriste, como adquiriste não, mas como tu fizeste um pacto com uma entidade? Sim, sim, sim. Acho que é muito importante. Ora bem, os Warlocks, como vocês sabem, se não sabem, passam a saber, fazem um pacto e é daí que vão buscar a sua magia. O meu senhor Craig Zoltan Vorthos fez um pacto semi sem querer, não foi? Bem, que foi propositado, ele sabia aquilo que estava a fazer, não sabia com quem estava a fazer um pacto. Só muito mais tarde é que ele depara-se com aquilo que se passou e como é que isto foi. Ele estava na marinha, houve um naufrágio, ele era uma espécie de blast cannon, não era? Ele estava a servir de canhão, basicamente mandava feitiçozinhos, não, porque não sou exatamente forte, tenho mais zero de modificador de força, que é uma personagem bastante fraca. O que aconteceu? Esse navio naufragou, eu fui parar uma ilhazinha que foi atacada ou estava povoada por como é que se pronuncia corretamente? Sauaguins. Faz-me sempre lembrar macaquinhos fofinhos, mas são homens-peixes maus, com tridentes. E eram muitos, entretanto... Houve uma força extraplanar que me deu assim um twitch no olho e... Buf, fiquei cego de um olho, mas em contrapartida os salaguinhos foram todos deste mundo para o outro. Foram para planícies verdejantes, para sítios melhores. Isso quer dizer que o Nuno Galhardo neste momento está cheio de salaguinhos? Sim. Não faz mal, porque elas devem estar a morrer, porque são criaturas aquáticas e tu meteste-as numa planície verdejante. Exato, mas tem lá um lago, não? O que para eles é muito triste. É verdade. Nós vamos dar a conhecer nossos personagens ao longo destes episódios, portanto isto é só uma introdução. A minha personagem, podem imaginar um bocadinho uma pessoa que tem um olho, o meu Arcane Focus, ou seja, de onde eu vou fazer as minhas magias, ou de onde vou buscar algum do poder, é um Onyx Mobile, ou seja, um berlinde de Onyx que está dentro do meu olho, ou seja, dentro do Eye Socket. Como é que se diz em português? Exato. Pá, é isso. Órbita. É a órbita? Ok, é órbita, pronto. Órbita, é lá que eu tenho o meu berlinde. E ele tem o símbolo da Eldritch Sign. Já houve uma situação engraçada num dos nossos episódios menos 2 ou menos 1, que foi eu tirar este berlinde para o dar à personagem de Rodrigo, que ainda não vou revelar o nome, e depois lembrar-me, oh não, porra, eu preciso disto, e voltar a pôr dentro do meu olho. Mais coisas, o meu avô adotivo, não é? É um anão e tem muitos anéis de ouro, não, de prata. E o meu pai tem muitos anéis de ouro, a minha mãe é uma armorsmith, o meu pai é um blacksmith, ou um weaponsmith, e... A minha família semi que me mandou embora de casa, não de forma má, mas ao Ricardo, aliás, neste caso, ao Craig, não queres ir ali ver alguma coisa? Sim, porque interessa saber que neste setting a magia manifesta-se de várias maneiras. Uma delas é nas Dragon Marks, são, exato, uma espécie de marcas que aparecem em determinadas raças e em determinadas famílias dessas raças, e essas famílias formaram um... quase que um conglomerado, que as marcas estão associadas a determinadas... no caso, por exemplo, os pais do Ricardo têm a marca of making, que é de criação. Sim. E eles são pródigos a fazer bem, armaduras, armas, veículos, golems, esse tipo de coisas. E essas famílias, no caso da do Ricardo, que é a casa Canith, eles normalmente... têm que casar dentro e procriar dentro da própria família para que a linhagem não fique quebrada. No caso, o Ricardo, ele não manifestou a Mark of Making e isso deixou o pai, tanto o pai como a mãe, que são os dois membros da casa Canith com a marca, deixou-os um bocadinho tristes. Sim. E então despacharam-no para o exército. Sim, é verdade. Mais coisas, uma coisa importante, eu naquela ilhazinha onde eu naufraguei encontrei uma máscara muito bonita, Cthulhiana. E é esse o meu patron, é Cthulhu. Senhor Cthulhu. Passa a batata quente à Ana Tagami. Ora bem, eu nesta aventura sou forte também. Mas não és muito forte. Não, eu sou extremamente forte, mas sou pequenina. Também por influência do nosso DM, ele achou. Epá, já foste uma Goliath tantas vezes, não te cansas de ter 2,5 metros? Epá, não. Mas e se tiveres só 1,5 metro? Epá, 1,5 metro? Epá, então e se tu te pudeste transformar num urso com mais de 2,5 metros? Epá, assim já é mais interessante. E foi assim que isto aconteceu. Eu sou um halfling, sou druida e posso-me transformar em animais que já tenha visto. E é muito divertido. Eu pertenço a uma tribo nómada e a minha curiosidade pelo mundo e por, pronto, a minha vontade de ver animais diferentes e criaturas diferentes e testar também a minha força levou-me a viajar e foi assim que conheci os meus restantes companheiros. E para já não digo mais, eu gosto de revelar as coisas assim aos bocadinhos. Queres só dizer em que bicho gostas mais de te transformar? Qual é o teu prato do dia? Se os bichos fossem pratos e tu fosses um restaurante? Essa analogia é um bocado estranha. Obrigado, mas, sou perito em elogios. Eu tenho tendência para me transformar num urso, daqueles grandes e fortes, com garras e dentes. E eu arranho e mordo muito. E tu, quer dizer, tu? Não, a tua personagem, o teu urso. Não, isto é ela. Ah, ok, sou pronto. Sou eu. É por isso que nós saímos de estúdio cheios de arranhões e cornes e dizer. E o pessoal dizer, Ricardo, acho que não quer gravar mais rádio espaguês. E pronto, e há quem diga que é fantástico ver-me transformar de uma coisinha pequenina para um urso grande e peludo com garras e dentes. E és a única rapariga da equipa? Sim. Dentro do estúdio e dentro do jogo? E isso é relevante porque? Porque é sempre, porque nós somos pró meninas e temos uma menina a representar o seu género em estúdio, não somos machistas. Epá, ok. Não, estou a brincar, okay. Eu gosto muito de ter aqui a Ana Tagami. Okay. E se eu me transformar num urso macho, o que é que acontece? Era fantástico. Pensavas é a ter uma é piroca. É um animal que já viste. Sim. Vamos não ter esta discussão outra vez? Ok. Daqui para... E se eu procriar? Não. Exato. Mas por falar em procriar e ursos, passamos então para João de Oliveira, já vão perceber o porquê. Não, desta... eu não tive ursos bebés com o João de Oliveira. É verdade. Só quero esclarecer isso já desde o início. Até porque eu não sou um urso. É verdade. Tenho um animal companion, mas já lá vamos. Eu sou um tiefling. Sou um humanoide com características infernais, pode-se dizer. E venho lá das profundezas de Sharn. Fui aqui born and raised. E estava a lutar na guerra quando me deram para as mãos um exércitozinho de mercenários. Um grupo de bandidos, nos quais se encontravam vocês os dois e também o nosso amigo Rodrigues, que já vai contar um pouco da sua história. E eu, na altura, um senhor sargento, lá vos comandei e fomos fazer das nossas. Isto não correu da melhor forma, porque na altura daquela névoa, o Day of Mourning, nós estávamos em campo de batalha e do outro lado vieram a correr alguns elementos que na altura já eram refugiados. Porque se tornaram refugiados. Ninguém nos informou. Graças a isso. Mas ninguém nos informou. E então eu ordenei, e eu próprio me lancei para isso, que começássemos ali à batatada e que os desfizéssemos. E até foi fácil, não foi? Sim, e eles deram luta, não é? Não, só que isto não foi muito bem entendido, e então fui acusado de crimes de guerra. Isto fez com que então os Dark Lanterns me contactassem e me dessem uma nova identidade. Sou eu, Gangrel Walker Norris, e estou aqui pronto para andar à batatada. Tenho então um Animal Companion, um Black Bear, um ursinho um pouco mais pequeno do que aquele em que Ana regularmente se transforma. Verdade. Mas como é que ele se chama? Black Bear. Okay. Eu tenho tendência para ser um pouco esquecido com nomes, portanto, assim nunca me esqueço. Sei como é que aquelas pessoas chamam Kitty aos gatinhos, é fantástico. Podias ter chamado Sr. Vítor. Era tão fixe se fosse se o Sr. Vítor, era só para facilitar. Se eu quisesse a tua opinião, pedia. Ah, ok, está-se bem. E portanto, o Black Bear foi um contacto, pode dizer assim, com o qual eu travei conhecimento ainda nos meus tempos de guerra, e que se tornou meu colega e também uma parte da nossa armada, pode-se dizer assim, e que nos acompanha também nas nossas aventuras. Pedia só, se faz favor, que dissesses a tua classe e o teu background, se faz favor. O meu background, forçado, porque é isso que nos dizem, as leis, eu sou um criminoso. Okay. E sou um ranger, como o meu nome indica. Do Texas. Porque sou nobre. Sim. Tagami, tu disseste o teu background, o teu nome de personagem e a tua classe? Só não disse o meu nome. O meu nome é Kithri e o resto acho que disse tudo. Ok, fantástico. Passamos então para o nosso Benjamin de serviço, João Rodrigues. Olá, talvez. Ok, vamos lá começar. Apresento-me aqui como Baltazar Akansukur. A nível de classe sou um sorcerer, portanto, feiticeiro será. Sim. Feiticeiro, certo? Será a tradução mais coerente. E a nível de background, obviamente que teria de ser um entertainer, porque faz todo sentido. De qualquer maneira. Quanto à raça, Dragonborn, falando um bocado da. Digamos, da curta história que é Baltazar Akansukur. Se olhassem para dentro, digamos, do mapa que é este mundo de D&D que vamos entrar, venho de uma ilhazinha, talvez do tamanho da Madeira, não sei. Um bocadinho maior. Um bocadinho maior que a Madeira, mas, ok. E portanto com o nome de, lembrando, de Saren. Onde... Madeira Açores. Exato, assim um mistozinho. Estamos a falar de uma ilha a norte, mais ou menos, do continente de Arganesson, e de qualquer maneira, portanto, vim desta ilha, nasci, alguém procriou e lá eu apareci, basicamente, é assim que as coisas funcionam, creio eu. De um ovo, é o único personagem desta campanha que nasceu de um ovo. E portanto, ok, é sinto-me especial, de facto. Tiveste assim este passinho de ser uma omelete, que é fantástico. Ótimo, sim. Mas podia ser até, sim, assim como uma estrutura. Será, não, que ainda comeste irmãos ao pequeno almoço? Isso era péssimo. Não quero falar sobre isso. Okay. De qualquer maneira, só para tirar uma dúvida de cima, Alexandre, se não me puderes ajudar a nível da minha antecedência. Os teus descendentes. Exato, os meus descendentes. Descendentes também os podes ter. Também são Dragonborn. Também são Dragonborn. Ou seja, os Dragonborn são uma raça dracónica humanoide. Não são dragões daqueles grandinhos como nós estamos habituados a ver nos settings de fantasia normais. São dragões conforme humanoide, não têm asas, mas têm escamas, têm o... todos os elementos clássicos e têm uma ancestralidade de acordo em D&D. Os dragões podem ser cromáticos ou metálicos, ou seja, podem ter cores ou podem estar associados a cores metálicas como o prateado, dourado e por aí. O João, embora tenha os pais sejam Dragonborn também, um de uma ancestralidade de dragão vermelho e o outro gold, que são respectivamente os mais poderosos. O João saiu um Dragonborn de bronze. Calhou cocó. Calhou... Latão. Latão, aliás, latão. Latão. Sim, desculpa. Que é ainda pior, é, basicamente. Não é bronze, é brass dragon, sim. Nem sequer dá para uma medalha, pensaste nisso. Dá mais uma daquelas falsas. Já vamos aqui, portanto, outra coisa, duas outra coisa personagens interessante. Que são fracas demais para os seus pais, não é? É verdade. É. High five! Outra coisa interessante é que os feiticeiros em D&D, na 5ª edição, têm que escolher a proveniência dos seus poderes. Uma das proveniências possíveis é Draconic Sorcery, que, João, é a tua, não é? Sim. Não. Sim. A resposta não. É não. Pera. Ah, estava a pensar na Ancestry. Não, desculpa, não, lá. Na Ancestry é. E pois normalmente é os Dragonborn têm, quando são feiticeiros, o seu poder vem do seu sangue dracónico. Sim. No caso do João, não. É Wild Magic. Ele manifestou magia porque sim. Random, não é? E ele não sabe o porquê, tanto que ele nunca estudou magia. Ele é... há um skill que representa o estudo da magia em D&D que se chama Arcana, no qual o Ricardo é treinado porque ele estudou magia para ser um Warlock, e o João não. O João faz feitiços porque sim, porque lhe apetece, porque consegue. Exatamente. O azar correu-te bem a vida. Podes dizer que sim, porque de facto estamos a falar de um jovem que, de um Dragonborn que veste uma toga, não é? Acho que está fantástico tudo dito. Esta parte. Mas tem uma flauta de pan. Exatamente, uma flauta de pan que eu espero vir a trazer e adicionar um elemento aqui musical e irritante para toda a gente, incluindo os ouvintes. Uma flauta de pan mágica. Sim. Sim, sim. Assim uma coisa bastante, bastante encantadora. De qualquer maneira, concluindo então, a minha história será um pouco evolutiva, tal como o meu percurso aqui em D&D, portanto, acho que ao longo dos episódios vamos ter cada vez mais facetas, se calhar, aparecendo a personagem. De resto, só dizer que saí de Saren, fui dar com estes gajos todos, sem os conhecer de todo. Estes num barco, não foi? Exatamente. E quanto, bem, quanto ao tipo de personagem que serei, sou bastante aluado, já consegui presenciar isso bastantes vezes, super aluado, vocês vão gostar desta estupidez, mas de qualquer maneira, e sou um gajo ali de long range, ataque mais de longe, é um bocado aleatório na maneira como aborda a magia, como já falou o Alexandre, e novamente, falta de pan, acho que é um bocado isto. Sim, olha, e falando nisso... João, és fantástico. Obrigado. Obrigado. Como tu consegues estar a falar connosco. Ah, pá, eu no picadeiro vendi muitos CDs. Isto é fantástico. Pronto, vocês vão começar então na cidade de Charn. Como eu disse, é uma cidade de touros. O João falou, e bem, que era um nativo de Charn e que era das profundezas, não é? Chama-lhe profundezas. Porque a cidade está estratificada, ou seja, os guetos serão mesmo a parte mais baixa de Charn, é onde moram as pessoas com menos posses. E a amadora de Charn. Quanto mais subimos nos andares da cidade, mais ricos e mais deslumbrantes são os edifícios e as moradias que aí se encontram. Pronto, vocês já tiveram uma aventura, que foram os tais episódios menos 2 e menos 1, e gostava então que falassem um bocadinho do que é que acharam dessa aventura, o que é que acharam do setting e o que é que esperam agora da nova aventura. Ora bem, a aventura foi fantástica, definiram-se alguns roles, sabemos que o João André Oliveira é o nosso investigador, a Natagami é o nosso ram, não é? É o pau que se transforma num urso e bate às pessoas. O ariete. Sim. Eu sou um pau que se transforma num urso? Não, tu és uma pessoa e isso é importante, não é? Não Sim. Esqueças. Nós todos gostamos de ti. É verdade. Gostamos muito de ti. Pelo que tu és e não por aquilo em que tu te transformas. É verdade. Sim. Mas gosto de ti também quando és um urso. Eu e o Rackham somos mais ou menos tipo... sei lá, um comic relief em que funcionamos como... eu acabo por fazer um bocadinho de investigação, mas muita porcaria. Depois, à porrada, sou mais ou menos um médio criativo. Eu estou entre o Rodrigues e a linha da frente. Estou ali mais ou menos a dar high-fives a uns, high-fives a outros. Não vou para a linha da frente, mas também não fico cá atrás. E isso costuma acontecer em levares com trampa na cara. É verdade. Depois de abandonares a pessoa que está quase a morrer. Ah, portanto, meu Deus, deixa-me só dizer. Essa história é muito boa, tem que ser contado. Não sei se por vocês os dois, se pelo Alexandre, eu só me quero rir quando vocês estiverem a contar isso. O Rodrigues é o nosso... a nossa retaguarda, o nosso, a pessoa que nos cobre, isso soa muito mal, a pessoa que nos... he covers us from behind. Sim, agora que disseste em inglês está melhor. Está. Sim. Pois o Rodrigues é... eu percebo cuspa, acho que é um bocado isso. Sim. Há que admitir. Tenho medo. É uma pessoa que mantém a equipa coesa. É verdade. Porque apesar de não saber o que é que se passa. Faz-nos lembrar que temos sempre que proteger algo e por vezes é ele que leva as coisas que são importantes. Exato. E nós às vezes temos funcionamos como ele, uma equipa. Sim. Pois, ele leva as coisas importantes como aquilo que está toda a gente atrás. Isso. De nós mesmo. Mais, deixa ver. Se sucede. Eu acho que é isto. Sim, acho que defini os roles todos assim por alto. Não sei se falta acrescentar alguma coisa. Sim. Não, acho que fizeste um bom trabalho. Bom, a aventura anterior foi um dos membros da casa Canith. Aproximou-se, falou convosco, porque vocês presenciaram um assassinato e a primeira reação do Ricardo foi apanhar a arma do crime. Podia-se ser mágica, não é? E daí eu dizer que ele é um murder hobo. Acho que nenhum de nós desminte. Quando eu acho chegou, que ele é espanhol, basicamente, porque chegou, ele tinha tocado naquilo. Quando chegou a Watch, foi muito difícil, ainda que dois dos membros da City Watch estivessem a tentar inocentar-vos, porque realmente aquela cena não parecia uma cena de crime em que quatro marmanjos estivessem envolvidos, mas fica difícil quando um de vocês tem a arma do crime ensanguentada nas mãos. O que aconteceu? Ah, eu tenho a identificação do gajo. Sim, o Rodrigues de Quinto. Ah, e o outro tem os documentos da pessoa morta. Lacan. Bom, de qualquer das formas, vocês foram... a fiança foi paga por um membro da casa Canith que explicou então a situação. Aquilo eram membros de uma facção conhecida como, aliás, liderada pelo Lord of Blades a partir da Morrowind, que é uma facção de Warforged, que são um género de golem com consciência. É o soro das facas. São golems com consciência que querem tomar conta de todo o mundo, porque acham que toda a carne e todos os seres biológicos são fracos. Então, não gostam dos seres transgénicos. Exatamente. Não é transgénicos, é daqueles com mais metal do que xixa. Então, eles queriam se apoderar de um artefacto mágico que diz-se estar por baixo de charme. A pessoa que tinha morrido era um professor da Universidade de Morgrave, que é a Universidade de Charne, e que tinha um diário que aparentemente tinha, com que vocês ficaram na vossa posse, e que tinha a localização de uma forja perdida nas profundezas de Charne. E vocês foram então accosted pela Lady Eladren de Canith para ir então buscar esse artefacto antes que os membros da facção de Lord of the Blades o fizessem. Diga-se que João Rodrigues a tentou galantear. Sim. João Rodrigues tentou galantear a Lady Eladren de Canith, mas quando se é um lagarto com escamas e a senhora uma bela humana, fica difícil. Ele conseguiu pelo menos... Ela podia ser uma maluca. Não ser humilhado. É assim, sim, ela ficou interessada. É assim, pelo menos eu vi o tornozelo. E isso já é muito, já é muito para mim. Pá. Não, já mas é, eu, é como te digo, a Lady Eladren ficou curiosa, pelo menos com a tua personalidade e com o teu jeito de falar. Daí haver tensão sexual já fica mais complicado. Mas é um bom começo, é insistir. E foi depois de nós termos trabalhado, portanto, sei separar estas coisas. Sim, é importante. Bom. Vocês seguiram então as pistas do diário que vos levaram para as profundezas de Charne, para os Cogs. Antes disso falámos com o Skaken. E para os Goto. Não, o Skaken já foi nos Cogs, já foi nos Goto. Okay, já foi nos Goto. E falaram com o Skaken. Queres explicar quem é o Skaken, Ricardo? É um goblin fixe que agora se vai transformar no rei da sucata, porque falei dentro da cabeça dele, porque eu tenho telepatia. E isso é outra coisa que o Ricardo gosta de fazer, é invadir a mente das outras pessoas. É pá, invadir a mente alheia. O ar é de todos. Ricardo, eu sempre lhe chamei ser uma besta, mas talvez. Eu acho que isso ficou estabelecido à volta da mesa como mind raping. É verdade, ficou como mind raping. Sim. No qual eu tenho proficiency. Sou um bom mind rapist. E costumo falar com a minha equipa sempre dentro da cabeça. Há o que eles me respondem por norma com a boca e mandam-me para sítios, não propriamente planícies verdejantes, mas para. Planícies de fezes. Exato. É, não é? Pois. Tu inicias com um cocó. Podes continuar, Alexandre, por favor. Bom, o Skaken então é um goblin que vendia lixo, sim, às pessoas de... Bem, não é lixo, é... É sim, eu comprei meia flota de pano, não é? Portanto, sucata. Exatamente. Sim. Ele vende tudo o que consegue, porque nos cogs, como eu falei, são... Até a mãe. É um gueto, é muito complicado. E ele tinha vários utensílios que apanhava nos esgotos, como cordas, espelhos meio arriscados e coisas que tais. E ele, vocês precisaram da ajuda dele porque ele indicou-vos o sítio onde vocês queriam ir, que era o Valve Cluster nos esgotos 212, não tem erro. 13, acho. Oi, 13. Eu tenho aqui informação a alguns. Isso não é assim tão... Continua. Ele indicou-vos o caminho, vocês seguiram esse caminho e aí depararam-se com mais um agente do Lord of the Blades, mais um Warforged que estava escondido. Foi uma batalha épica. E foi uma batalha épica no meio dos esgotos, onde havia, aliás, num cluster de válvulas dos esgotos que de quando em vez havia uma descarga. E o que acontecia, Ricardo, quando eras apanhado numa dessas descargas, tinhas que fazer um dexterity save para desviar, não é? E quanto é que tu tiveste nesse rol? Rolei um. Ah, ok. E o que aconteceu? Comi um cocó de boca aberta. Um cluster de fezes. Ricardo escorregou e, enquanto caía de boca aberta, levou com tudo aquilo na cara. O melhor foi que isto foi em isso foi karma, não foi? Sim, mas toda a gente concordou com isto. Fomos todos acrescentando coisas que estavam a acontecer e toda a gente foi brilhante. Isto foi a primeira, foi aí que nos tornámos numa verdadeira equipa. Sim, quando deixamos a boca de Ricardo, explica porque foi preciso o Ricardo comer fezes. Explica porque é que foi karma, por favor. Porque eu quero saber. Pronto, era uma vez o Rodrigues, na verdade o Akan Sukur, que estava a levar muito no pelo, estava a levar muito o dodói. E ele, em termos de HP, tem o quê? 6? Num dia bom. Exato. Mas tinha 6 nessa altura. Tinha-se esquecido de fazer Magic Armor. E então estava só a tentar sobreviver. E eu pensei, epá, ele está aqui a levar porrada, isto não vai sobrar para mim. Eu não sou propriamente um gajo muito forte, mas também não sou muito fraco. E estava no bom espírito de equipa, decidiste fazer o quê? Tipo... Eu decidi, epá, Rodrigues, aliás, vou à Canto Socorro, fica aqui, eu vou só buscar reforços, mas ali longe, e volto já. E ele disse, à sua besta, entretanto, virei costas, foi... Estava a fugir, a verdade é essa. Porque eu também estava a metade, já estava blood, então a metade do meu HP. É isso, continua a dar desculpas. Sim, exato, por favor. Entretanto, tive que fazer um dexterity save, porque cocó, não é? As válvulas estavam a abrir e rolei um, toda a gente se riu, eu comi um cocó, ia-me afogando. O Rodrigues, mais tarde, passa por mim e faz... e vai-se embora. Não morreu, não só não morreu, como acabou quase por nos salvar o pelo, é verdade. Sim, porque foi ele que derrotou esse inimigo que vocês encontraram, esse Warforged que vocês encontraram. E matou uma pessoa, um shapeshifter. Não, um shifter só. Ah, um shifter. Okay. Sim, é um licantropo, é um meio licantropo. Isso. Porque esses que estás a falar que são shapeshifters são os changelings, também são importantes. Ainda não encontraram nenhum, mas também são importantes. Bom, e depois vocês seguiram o vosso caminho para a Forgotten Forge, encontraram o sítio onde tinham... Ah, não sei... O urso ganhou pantufas. Não sei se queres dizer, Rodrigues, o que é que, uma vez que tens tanto ênfase na tua flauta de pan, tu usaste essa flauta... Ah, sim, portanto, eu usei a flauta para chamar ratos. Basicamente uma swarm, não é? Uma grande, excessiva quantidade de ratos para me ajudar, que potencialmente também poderia dar porcaria e virarem-se contra mim. Correu bem, felizmente. Portanto, chamei esses ratos com a minha falta de pan e correu bem. E portanto, depois da batalha, continuámos e eu não me queria livrar dos ratos, eles estavam-me a carregar. Serviram para tudo, aquilo serviu de cadeira, sofá, sim. Escadote. Pronto, eu depois de uma discussão um bocado mais acesa aqui com o nosso gangrel, eu queria descer as escadas com os ratos e porque eu tenho que estar sempre a tocar a flauta. Mas não havia escadas, exato. O problema era esse. Pois, portanto, tive de me livrar deles, basicamente. Eles foram o nosso escudo, basicamente. Sim, foram os mártires. Os mártires. Pronto. É verdade. É isso. Bom, vocês encontraram a Forja, defrontaram mais alguns autómatos que estavam ainda a guardar aquele sítio e, no final de tudo, defrontaram o Saber, que era o líder daqueles Warforged que vocês encontraram. Ele conseguiu escapar, mas vocês também, com o artefacto que foram lá buscar. A Lady Eladren ficou muito contente convosco e deu-vos a vossa recompensa, que foi, se não me engano, 5 mil moedas de ouro que vocês ficaram. Bué do guito. Para além disso, vocês ficaram bem vistos dentro da Casa Canith e os Dark Lanterns ficaram a saber disso também. Como tal, ficar bem visto com uma das casas Dragonmark muitas vezes quer dizer ficar bem visto com todas as casas Dragonmark, ou pelo menos eles ouvirem falar de vocês. Como tal, vocês passaram os últimos meses bastante, bastante tranquilinhos. E não se passava grande coisa no bairro onde vocês moram, que se chama Oakbridge. Foi a casa, a safe house que os Dark Lanterns vos arranjaram, e é onde vocês moram, é nesse bairro. Vivemos todos na mesma casa, não é? Vivem todos na mesma casa, é dentro de uma das torres, tem 3 andares, tem cozinha, tem quartos, tem escritório, tem uma varandinha bonita. E é um distrito pacífico este onde vocês se encontram. Não tem grande movimento. Quem conhece uma pessoa... Aliás, quem se muda para Oakbridge normalmente faz amigos na primeira semana. Vocês conhecem bastantes pessoas dentro desse distrito. O que é que interessa aqui dizer mais? Interessa dizer que vocês estão muito bem num dia, no final de tarde, a voltarem a casa dos vossos afazeres. O dia é soalheiro. Vocês estão... estamos a aproximar-nos do início do... do início do outono. Que fixe. Mas ainda está aquele calorzinho ao final da tarde. Charn fica ali numa zona muito próxima de um clima tropical, embora faça algum frio no inverno, mas nada de especial. Vocês estão a regressar à vossa casa e vão nas vossas vidinhas, sem se chatearem muito, sem terem grandes problemas. E dão de caras, acontece-vos um episódio caricato, que é vocês irem andar e cai um corpo. Outra vez. De uma das torres. É sempre a mesma coisa. É quase sempre a mesma coisa. Vocês atraem estes tipos de problemas. Mas, como eu estava a dizer, não aparece um corpo à vossa frente. Cai de uma das torres um corpo à vossa frente. Ok. Isso vai dar checks depois? E esse corpo, vocês não ficam atónitos. Estão mais pessoas na rua e começam a ouvir a chamar pela watch. E pouco tempo depois de vocês falarem, de vocês verem isso, poucos minutos depois, vocês ainda nem caíram em vocês, porque aquilo caiu de uma altura de dois andares, mais ou menos, borrachou-se um bocadito cá em baixo, não é bonito, mas pouco tempo depois chega a watch e vem um vosso conhecido, o Sergeant Dolan. Não. Bom, Warforged que vos prendeu. Eu não vou tocar em nada desta vez. Ele chega, olha para vocês, olha para o corpo. Outra vez isto? O que é que vocês fizeram desta vez? Absolutamente nada, senhor. Epá, hora errada, sítio errado, outra vez, não é isso? Olha aqui tanta testemunha, pergunta esta. Íamos jantar ali à taverna e acontece isto, pronto. Bom, e com isto vamos acabar este episódio zero e é aqui que começa então a aventura nova de Eberron com este novo grupo chamada Murder in Oakbridge. Uhul! Uau. Isto é fantástico, acho que não podia ter começado de melhor forma. Foi este o nosso episódio zero. Um grande obrigado a toda a gente, especialmente aos nossos ouvintes, mas ainda maior às pessoas aqui em estúdio. Um grande obrigado ao Alexandre Silva por estar a fazer um trabalho fantástico como DM, Ana Tagami por ser uma das nossas melhores jogadoras, João Rodrigues por ser o nosso Benjamin e João André Oliveira por voltar para a nossa companhia. Para o seio. Exatamente. Eu queria dizer para o seio, mas depois ia dizendo seios e ia ser estranho, por isso não decidi abster. Então disseste, ok. É verdade. Muito obrigado a todos aqui em estúdio. Da minha parte, eu sou o Ricardo Anderson e voltaremos para a semana com mais um Rádio Peguei.